Sorriso, Marcel D2, a busca, neguinho, neguinho, neguinho. Quem sonha se mantém vivo, parado eu não posso ficar. Pra chegar em algum lugar, fazer a minha. Ninguém disse que era fácil, a busca e no final sorrir. Coração, de cara quando bate faz uma canção. Não deixe que te digam cê não tem chance, mesmo que isso te abale e te tire o chão. Tem gente que desiste facilmente, mesmo você caindo, se levante, siga em frente. Pois o som já disse eu tenho poder, se eu quero eu posso. Tenho poder. Tem gente que não sonha com nada e vão levando, vão levando. Isso eu não quero pra mim, eu não. Posso ser o que eu quiser, a glória só depende do que você fizer. Isso é pra se lembrarem, isso é pra recordarem. Saber que vim, estive aqui, vi e venci. Yeah, eu tive um sonho, mas gostaria que não fosse só mais um sonho. Dr. King propôs, eu também proponho. Negros e brancos andando do mesmo lado, cabeça erguida, olha no futuro, corpo fechado. Eu vejo ganância, hipocrisia, eu vejo ambição. Os que roubam presos, os roubados estão na prisão. Se o que eles dizem, nunca vou ter liberdade, porque o que eles dizem está longe de ser a verdade. Sigo meu instinto, sigo do bem, sigo meu coração. Sigo a batida e na batida não tem erro, não. Já tá escrito, meu parceiro, rap é o compromisso. E a minha busca segue em frente com a Adri Carrizo. Eu busco paz, eu busco amor, eu busco a verdade. E aprendi que nas coisas simples há felicidade. Não tenho mundo, mas tenho tudo o que queria ter. Se eu quero, posso, porque tenho poder. Quem sonha se mantém vivo, parado eu não posso ficar. Pra chegar em algum lugar, fazer a minha. Ninguém disse que era fácil, a busca e no final sorrir. Recordarem, saber que vim, estive aqui, vi e venci. Isso é pra se lembrarem, isso é pra recordarem. Saber que vim, estive aqui, vi e venci.